Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você viu como tem gente por aí que sabe tudo sobre o Brasil, hein? Que já resolveu todos os problemas brasileiros, hein? Pois é, eu tenho uma certeza comigo. Todos os problemas do Brasil já foram diagnosticados. A gente já sabe o que tem de errado, mas o que falta é resolver. Esse é o tema do programa de hoje. E eu vou começar com uma frase atribuída ao governador Mário Covas, que um dia teria dito assim: a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E para abrir o programa, um e-mail do ouvinte Marco Fontana Oliveira. Enquanto você ouve ao fundo Tenebroso, de Ernesto Nazaré, com o piano delicioso de Antônio Adolfo. Boa noite, Luciano. Muito prazer. Somos vinho da mesma safra, de 56. Tem alguns conceitos, e não preconceitos, que foram elaborados pelas reflexões das minhas experiências. Às vezes, a gente dá umas derrapadas e perde o respeito sem ter a intenção de perder. Eu acredito que reflexão só é boa se compartilharmos com as pessoas. Se as guardamos de maneira egoísta, elas vão morrer com a gente. Estou preocupado com a democracia no Brasil. Primeiro conceito: eu acho que a democracia é o melhor sistema de governo. E quando digo democracia mesmo. Não o sistema de governo do Brasil de hoje e de ontem. Segundo conceito: democracia é um regime de justiça. Não a justiça miúda, como a justiça do trabalho, onde, se você não comprar um juiz, ele vira para você e fala: o empresário é rico, tem dinheiro e pode pagar pro coitado do empregado. Daí você tá ferrado. Mesmo estando certo, mesmo que sua decisão seja uma injustiça. Terceiro conceito: democracia é um regime de classe média. Pode chamar de burguês, mas se não fosse o trabalho dos burgueses, a humanidade estaria ainda na idade da pedra lascada e os intelectuais não teriam o que comer. Só conheci dois tipos de socialistas: o inocente útil e o vagabundo inútil. E, infelizmente, o primeiro grupo é minoria esmagada pela mediocridade da maioria. Considero a classe média responsável pela situação atual na política brasileira. Interessante. Mas todos os países onde a classe média cultua valores virtuosos têm uma democracia próxima do perfeito, possuindo uma justiça que promova um bem-estar social muito grande. Nos países onde a ganância, futilidade, mentira, perfídia e outros vícios imperam na classe média, a democracia é só da aparência e a justiça uma palhaçada, como no Brasil. Quarto conceito: precisamos de pessoas inteligentes, dispostas a melhorar este país sem interesses ou intenções de proveito próprio. E mais um conceito: o brasileiro só decide em quem votar no dia da eleição. E se tiver correto, vamos fazer uma campanha para mudar isso. Boa noite. Ah, Ah, que tal o som que você está ouvindo, hein? Chama-se Mudança de Estação, de Paulo Leminski, com A Cor do Som. A Cor do Som surgiu em 1977 e tinha como integrantes Dadi, Mu Carvalho, Armandinho, Gustavo e Ari Dias. Logo no seu primeiro ano, foram convidados a participar do Montreux Jazz Festival na Suíça, tornando-se o primeiro grupo musical brasileiro a participar do evento. A Cor do Som marcou época e você escuta aqui, no Café Brasil. Vou comentar aqui o e-mail do Marco Fontana. Marco, quanto à democracia, para economizar o nosso tempo, eu vou usar uma frase do escritor irlandês George Bernard Shaw, que resume tudo o que você disse e que eu também penso sobre o assunto. A democracia é um sistema que faz com que nunca tenhamos um governo melhor do que o que merecemos. Meu canário me diz no seu trinado, a ração que eu sou é amargosa. Minha vida no prado foi garbosa, fui feliz quando vivia no prado. Sem motivo estou engaiolado, vivo preso sem ter necessidade. Ninguém pense que canto por bondade, é protesto que sai dessa cachola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Por que é, meu Jesus, que o homem faz grosseria com a fauna e com a flora? Envenena, derruba quem me explora, pássaro, peixe, as plantas e os animais. Faz assim sem sequer olhar para trás, não dá fé da tremenda crueldade. Quando Deus aplica a sua vontade, quem pratica maldade vai pra sola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Quando eu lanço a palavra passarinho, não encaro a plumagem, asa ou bico. Me refiro à maldade de um rico que não quer ver um pobre em seu caminho. Se pudesse, era pra ele sozinho a riqueza do mato e da cidade. Pensa sempre em mais propriedade conseguida na mira da pistola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Quando o homem entender que se envenena com o veneno que envenena o mundo, já está em um poço tão profundo que ninguém nem lhe vê para ter pena. Quem souber quanta vida é pequena, dá um fim na vasilha da ruindade. Arrebenta a gaiola da maldade, pega o manto do amor e se enrola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Se a floresta falasse, pediria para o homem apagar uma queimada, suspender sua serra afiada que destrói toda a mata que Deus cria. As abelhas se mudam todo dia, exterminam as espécies por maldade. Com a fauna é outra barbaridade, o que sobra do tiro, o fogo enrola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Troque a sua escopeta numa rosa, jogue fora suas balas dum-dum. Troque o seu 3-8 no girimum, para a vida ficar maravilhosa. Solte a ave canora e maviosa, que está no viver atrás da grade. Que no mundo terrível da maldade, taça cheia de amor é a bitola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Sabiá protestando está parado, roxinol vive triste sem cantar. Gavião não se vê mais peneirar, tangará, se existe, está calado. Assum preto em aceiro de roçado, escutar sua voz é novidade. Quando o homem entender que faz maldade, vai pedir um perdão como uma esmola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Chico Mendes foi morto sem motivo, quem matou por enquanto dá risada. Mas a mão de Jesus tá estirada, mas não é pra pegar em mão de vivo. Tanto rio que hoje está cativo, tanta falta de água na cidade. Deus se zanga e manda tempestade, que até carro de presidente atola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Olha só, mais uma vez, Bully Bully e Theo Azevedo no Café Brasil. Dessa vez com Passarinho Cantador Não Quer Gaiola. Quem é que quer gaiola, hein? Mas já que estamos falando das preocupações com o Brasil, deixe-me partir de um artigo de Paulo Zapp, que vive na Austrália e escreve nas iscas intelectuais do meu site. O Paulo tem posições duras, eu concordo com várias delas, sou mais flexível com outras tantas, mas em seu artigo ele elencou algumas reflexões sobre soluções para alguns problemas brasileiros que são pertinentes, mesmo que doam. O artigo chama-se Como Consertar o Brasil, e sua versão original é bastante polêmica. Para usar neste programa, eu dei uma bela suavizada, mas o original você pode encontrar em meu site www.lucianopires.com.br, na coluna do Paulo Zapp. Ao fundo, você ouvirá Wave, de Tom Jobim, com Yamandu Costa e Dominguinhos. Aliás, esse CD, Yamandu mais Dominguinhos, é uma daquelas pérolas que você tem que ter. Que sacanagem entrar em cima de uma música dessa. Às vezes eu me odeio, viu? Mas tem que continuar o programa, é assim mesmo. Eu vou ao texto, então, do Paulo Zapp. Visto de fora, o problema brasileiro nem é tão espinhoso como parece daí. O Brasil poderia ser corrigido com algumas medidas simples. Afinal, no que esse país difere de outros que deram certo, hein? Por que o Brasil é um país tão atrasado? O famoso ideólogo Chico Buarque costuma colocar a culpa na classe média. Esta, silenciosamente, aceita e ainda por cima chora com as mazelas da gente humilde. Pois bem, desta vez falando sério. Em vez de tentar transformar o Brasil em Cuba ou em Angola, a morena de Angola, o que seria necessário para que o país passasse a funcionar como uma Alemanha ou Austrália, hein? Por incrível que pareça, só uma ligeira mudança de rumo é necessária. Vou listar a seguir para ficar mais fácil de entender. Primeiro, uma correção do sistema de impostos. Hoje, o sistema de arrecadação é um caos, complicando a vida econômica do país e onerando custos de bens de primeira necessidade. Não deveria existir nenhum imposto sobre faturamento ou sobre transações financeiras. A estrutura de impostos do Brasil é ridícula, com impostos incidindo sobre impostos e colocando limites sobre o valor mínimo de margens de revenda, encarecendo a distribuição de bens. Reduzir o número de impostos a apenas dois, renda e lucro e imposto sobre valor agregado, teria como efeito um aumento instantâneo de produtividade, uma desoneração de produtos e serviços e imediato investimento nos setores produtivos. Haveria uma explosão na atividade econômica que proporcionaria uma melhora do nível de vida, além de aumentar a arrecadação e reduzir a sonegação a médio prazo. Segundo, a redução dos gastos públicos. Esta medida imprescindível para limitar a gastança e a roubalheira no governo já foi aconselhada por mais de uma entidade internacional. Além disso, um superávit fiscal, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, tornaria o investimento possível nas áreas em que o governo deve agir, como educação básica e saúde. Sanear o governo é fundamental. E voltando ao texto do Paulo Zappi, você já reparou aí no fundo, mudou agora. Continua sendo o Yamandu e o Dominguinhos, mas desta vez com Chorando Baixinho, de Abel Ferreira. E o polêmico Paulo Zappi diz a terceira dica. Foco do governo em educação básica, saúde pública e justiça e segurança. O governo deve se desligar de atividades que não sejam de sua alçada. É muito difícil que uma tarefa seja exercida pelo governo de maneira eficiente, e no Brasil isso é praticamente impossível. Basta lembrar a situação lamentável em que estavam as telecomunicações antes da privatização das teles. A discussão sobre a privatização deve ser desmistificada e levada profundamente a sério. Quarto, planejamento familiar. Na área da saúde pública, um ponto importantíssimo é o planejamento familiar, hoje relegado ao esquecimento. Sem um Programa Nacional de Planejamento Familiar, provido gratuitamente pelo sistema de saúde pública, não há como famílias de baixa renda escaparem do ciclo miséria e ignorância, mais filhos, miséria. Mas planejamento familiar não é apenas liberação de métodos contraceptivos. É o acompanhamento das famílias, conscientização e garantia de emprego, educação e qualidade de vida. Menos que isso é encobrir as mazelas que fazem o Brasil presente nas estatísticas de violência e atraso nas relações sociais. É preciso discutir as alternativas, as experiências de outros países, o aborto e todas as dolorosas medidas que poderão de alguma forma ajudar no planejamento familiar. Quinto, incentivos econômicos para quem estudar, superando marcos. Redistribuição de renda com mérito próprio. Em lugar de distribuir bolsas para quem tem mais filhos, sem nenhuma contrapartida, um esquema de prêmios por mérito pode ser desenvolvido. Nesse tipo de esquema, adultos que estudarem e comprovarem conhecimentos receberiam uma ajuda do governo. Essa ajuda estaria condicionada à performance no estudo. Vários cursos de suplementação poderiam ser oferecidos, enfatizando conhecimentos práticos, alfabetização, línguas e conhecimentos científicos. Mas o Paulo Zappi dá uma no cravo e outra na ferradura, não é? Pra aliviar um pouco de chorinho, você tá ouvindo Somos Pobres Porque Queres, de Copinha, que está num CD imperdível chamado Choros, Chorinhos e Chorões. E voltando ao Paulo Zappi, vem a sexta sugestão. Impostos para todos os cultos, seitas e religiões. Necessário para desestimular atividades improdutivas e geradoras de evasão de divisas, como cultos religiosos. Doações a igrejas seriam taxadas com um nível mais alto de imposto, 50%. Sétimo, sistema representativo com voto distrital e redução do número de partidos. O sistema político tem que representar os eleitores de uma maneira clara e inequívoca. Oitavo, eliminação imediata da imunidade jurídica para representantes do povo. Eu nem vou comentar essa, é demasiado óbvia. E o Paulo Zappi continua. A malandragem não é um objetivo a ser alcançado. O malandro é uma pessoa que interfere com o desenvolvimento. Ele deve ser preso. A cultura do malandro terá que ser exterminada, como a cultura do bom ladrão, do rouba mais faz, e a cultura do traficante, bicheiro e criminosos e organizações do crime. Tudo isso, eu lamento dizer, não tem nada a ver com cultura. É a celebração da ignorância suprema. Tudo isso tem que ser implacavelmente exterminado. E eu não estou falando em extremismo, estou falando em simples bom senso. Nono. Eliminação de repasses do governo para organizações não governamentais. Aqui eu acho que o Paulo pegou um forte demais. Eu iria para uma regulamentação extremamente rígida e cadeia para quem meter a mão no dinheiro público. Décimo. Estímulo à livre empresa. Criminosos na cadeia. Crimes comuns punidos severa e exemplarmente, com penas longas e sem direito a indultos. Crimes ao sistema financeiro punidos exemplarmente com prisão. Criar um incentivo para que as pessoas queiram enriquecer. Ricos não podem ser punidos por terem trabalhado honestamente e ganho dinheiro. Eles são a semente do progresso e de mais investimento. Modificação do sistema judiciário para permitir maior rapidez. Se a justiça do Brasil pode proibir a internet, com muito mais razão poderá punir crimes de verdade. Todas essas medidas apontam para o progresso. Se aplicadas agora, essas providências ajudariam a tornar o Brasil um país extremamente próspero em menos de uma década. O problema é que ninguém parece defendê-las neste momento. Quanto mais tarde forem aplicadas, mais difícil será a recuperação. Pensem a respeito. Escolham um item ou mais, iniciem uma campanha e repassem. Simples bom senso é o melhor remédio para o idiota latino-americano. Viu só, hein? Os problemas do Brasil estão todos diagnosticados. Então, qual é o problema de aplicar as soluções, hein? Primeiro, é a falta de um consenso sobre as melhores soluções. Interesses ideológicos e econômicos estão no meio do caminho. Por isso, o problema da seca do Nordeste, por exemplo, que tem 500 anos, jamais é resolvido. Embora tenhamos exemplos de países que resolveram o problema há dezenas de anos. Mas, tudo bem, diagnosticar é um começo. Partir para o tratamento e a cura é a sequência. Vamos fazer acontecer, hein? Acorda ligeira e vem olhar que lindo. Sobre o morro o sol se debruçar. Leite novo, espuma dessa madrugada. Passarada vem te despertar. Tantos pés descalços posso ver meninos a correr na direção do dia. Banho de açude alegre e lava o corpo. Fruta fresca é pra te alimentar. Acorda ligeira e vem ver que bonito. Pelo pasto solta a vacaria. Na barra da serra, gavião canteiro. Vem primeiro vento costurar. Tantos pés descalços posso ver libertos a correr. Direção do dia. Chuva desce pra regar a terra engravidar. Semente em fruta se tornar. E é assim, ao som de Cláudio Nutti, com Acontecência, composição dele e de Juca Filho, que o Café Brasil de hoje, que falou sobre possíveis soluções para o Brasil, vai embora. E você, hein? Concorda com o que foi dito aqui, hein? Discorda, é, e vai fazer o que a respeito? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram aqui conosco, olha só, Yamandu Costa com Dominguinhos, Cláudio Nutti, Acordo Som, Bully Bully com Theo Azevedo e Choro, Chorinho e Chorões. Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br. Tem conteúdo lá para quem acha que o Brasil tem jeito. Para terminar, uma frase de um anônimo que eu vou pendurar no meu escritório. Eu amo o meu país. É do meu governo que eu tenho medo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.